desejos são meus, que é toda a minha saudade. Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade. Que estranha forma de vida tem este meu coração. Vive de vida perdida, quem lhe daria? Teimas em